5595, livre da restrição de velocidade. Positivo, já estamos aprovando o Yukov DL 243. Bom dia, Golno 260, táxi Alfa Juliette 2003. Alfa Juliette para o táxi 2003. A Vosca está livre da restrição em Pelô, desce a 2 mil pés, ajustado 1015. Livre final e LSXR retorta estabilizado. Ok, tá livrando a pista 17. 7 está livre até a companhia, Lima Vitor Delta, bom dia. Decolou os 40, o controle já liberou da restrição, poderá cumprir o perfil da saída da Euleda Bidev normalmente. Chame controle na frequência 119.35, um bom dia. 119.35, 100.080, muito grato, até mais. Até mais. Olhe o SAM 3602, decola. SAM 3602, bom dia, está sob contato radar, sobre o 300, saída da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, SAM 3602. Salvador, autoriza da Elda, presente. Está 3602, está autorizado, presente para o Edael. Para o Edael, está 3602. Zona 738 da presente voo de TAP descendo ao 050, acione identificação. Zona 738 da presente voo e TAP. O TAP 3602 está com proa 260 para desvio de informações, já faz voo da Elm. Confirme quantas milhas o 3602? 0 milhas. Quente, então 3602. No 397, chama Recife, 1251, alternando no 3325. 251 no 3325, obrigado, gol no 397. Se Los Caralpas prossiga. Se Los Caralpas não temos tráfego conhecido a reportar no setor, tem frequência livre. Realmente. 3602 após desvios, voa Ileda. Voa Ileda após desvio, TAN 3602. Sorona 7, controle. 7 milhas, sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame agora controle Ilhéus na frequência 120.1. Lembra a voz, complete final, chame torre no 8.6. Obrigado, vou subir só. Mente. Trip 5595, chama Recife no 251, alternador no 3325. No 3325. Corre, Romeu Bravosco. Romeu Bravosco, prossiga. Primeiro, Romeu Bravosco está bastante travado. Estabilizado, passando até o final. Completa no 0 para 17. Está a 1-0, né? Ok, tem pouso livre na 1-0, 80 graus no 09, a Ferraz. Sete, livre da restrição em ETAP desce a 3.000 pés, ajustado 1015. Livre da restrição, desce 3. Redução 229. 3602, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, 3602, obrigado, tenha um bom domingo. Realmente, bom voo, comandante. Autorizado, chama Itaque, seu 10140. Autorizado, chama Itaque, seu 10140. Romeu Bravo Oscar, Solos 49, libera a direita, Solo 1219. 2000 com 25 coroa, Lenda, registro 0 no 5. Quem é a saída? Dael Leda Bride. Dael Leda Bride. Meu Bravo Oscar vai prosseguir para Aerostar? Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Táxi 2 Juliette. Romeu Bravo Oscar. Tá livre, tá 3198. Dado nível 360, decola da pista 10, na primeira curva à direita. Saída da Euleda. Bridge, apenas o Luno Meta Belo Horizonte, eu posso prosseguir conforme a rotação de voo. Controle Salvador 119.35, Torre 118.6. Aciona 5197, Gol 105. Ok, então autorizado 360 para São Paulo, decola da direita, da EU Meta Bridge, eu sou BHG, Inverso Rota, 119.35, é o. Bom, nós zero no 5 correto, estamos pronto para pushback finalmente. Voar na Prode Coral, confirme. Autorizado direto coral da presente, o Delta Uniforme Oscar, nível de voo 080. O senhor da presente está sob contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, Delta Uniforme Oscar. Caro táxi via Batuno, Índia Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 5. Bom dia. Táxi, principal, Índia Alfa, ponto de espera 10, 186, com 1.0 no 5, 1-4-0-3-2. Romeu Bravo Oscar vai guardar passagem no táxi de Airbus da Avianca e após tem livre cruzamento do Pátio Uno, Lima e Mike. Chame na Taxi Quebec para cruzamento da pista 7, Romeu Bravo Oscar. Pegou a sua frente, posição de 11 horas. 10 milhas, cumprindo o perfil da chegada Mari, passando agora 3.500 para 2.000 pés, um Boeing 737-800 da Gol, sua indicada está 3198. Tá, agora 130. Você tem condições de iniciar a redução para 190 nós? E assim que eu sei da turbulência aqui, através de táxi, eu já reduzo mais tarde. Gente, então após desvios e o senhor reaprou a duna, iniciando a redução para 199. E Duna já vai iniciar a redução para 198. Livre desvio, tá 3896. para 2.301, 98. 3198 da presente, está autorizado. Prossegue a 2.015, autorizado final LSXR, reporte estabilizado. 3.2000 X-Ray, vai reportar. Conor 738, está passando a posição do Nash, está estabilizado? Estabilizado. Complete final, chame torre 198, meia dúzia. 26, obrigado. Salvador, bom dia. Conor 738, estabilizado. Passa a pista, baixa o trabalho. Sente, continue a aproximação. Pista no zero, aguarde autorização de pouso no 738. Aguarde autorização. Zero, tá pronto? Tá pronto, não bastante. Ok, tráfego a 2 milhas do marcador. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 80 graus com 1-12 nós, 6140. TNH 1015. Bravo, prossiga. Escuta, tem um Bravo, instante. O vento 90 graus, 12 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, gol 738. Tive pouso 738, obrigado. Já Bravo, seu destino é direto pro hangar no pátio 4, não é isso? Sente, informe fora do solo, o Tango de Bravo. O Ocean Air 6140 decolou 58, controle 1935, bom dia. 935, bom dia, 6140. Salvador, bom dia, Oceaner 6140. Oceaner 6140, muito bom dia, está sob contato radar, Fadal 350, a saída Pucajamo, Aracaju. Sente, 6140. Olha, 6140. Prossiga. Fala que vai manter 1.600 pés, 1.700 pés, que está mantendo a proa 060, só para levar informações, ok? Gente, após desvios, correção, Oceaner 6140, vou ir na proa de Jamo. Depois de desvio direto de Jamo, 6140. Salvador, muito bom dia. 3198 passando em Serra, passou e travou. 3198, continue na aproximação no zero, informarei pista livre, 90 graus, 12 nós, 3198. 98. De tráfego, da presente tem tráfego em posição de 12 horas, 37 milhas, um rumo oposto, nivelado no 080, um Bravo Eco 58. Gente, o 6140 vai manter a razão máxima de subida. Está autorizado a manter a razão até passar nível de voo 090 após a critério. Ok, mantém a razão até o 090 após a critério, 6140. Dando 3896, já é pro Anduduna, desce a 2015, autorizado sinal LSXR, repasse estabilizado. 2015, repasse estabilizado, né? 3896. Controle Salvador 119.35, Torre 18, decimal 6. Aciona 5130, com 1260. Com 1260, correto, chame pronto para pushback finalmente. 1-7-3-8, ligou? 1-7-3-8, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, 05, voo 1-7-3-8. 190 graus com uma dúzia nós. Observe tráfego na curta final, dando zero em aproximação, ILS. Amigão, funciona final, vai aproximar direto para o 44-35-17. Cliente, confere, está autorizado a manter razão a critério 6140, aguardando somente para transferência de comunicações. 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 1095. Bom dia. 1095, no ponto de espera, 1095, boa. Delta Uniforme Oscar, vai sair aproximadamente 2 milhas para a esquerda, para a unidade de táxi, reporte e reaproando coral. Seu solo foi 02, liberando a direita, solo 219. 219, 398. O Tango de Abrava, acuse no solo, 80 graus, 1219. Rala, controlado, Tango de Abrava. Saulo Salvador, da 3198, livrou? 3198, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, 02, 3198. Solo 03, frequência livre, Tango India Bravo. Nada. Zero, 15 está pronto. Livre decolagem da 10, 80 graus, 12 nós, voo 10, voo 15. Delta Uniforme Oscar, reaprovando o Crown. Seguinte, Delta Uniforme Oscar. Channel 6140, chama Recife, 12545, alterna 12685. Afirmativo, troca frequência para agora do centro Recife, 12545, alternando 12685. 12545, obrigado pelo retorno. 6140. Até. Tan 3296 estabilizou. Ano 5, passando meio ponto. Decolado ao 05, chame controle, 0935, bom dia. 0935, bom dia, obrigado. Meia dúzia. Controle Salvador, bom dia, gol 1015, passar 2000 pés. Gol 1015, bom dia, está sob contato radar, sobe ao 360, da presente voo e Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge subindo ao 360, gol 1015. Gol 1270, cleared from restrictions ahead, descent to 2000 feet, KNH 1015. Cleared ILS final report established on the localizer. Clearly, thank you, maintain 2000. Restricted goal 1270 of ILS report established. Goal 1270. Bom dia, TAM 3896, tem pouso livre 1-0, vento 80 graus com 15 nós. E já a presença de um chuvisco sobre o campo, que é a chuva aproximando ali do setor eco em direção ao aeródromo. Porém, a pista ainda está seca. 80 graus com 15 nós. Tem pouso autorizado, TAM 3896. Autorizado pouso, 190, TAM 3896.